Tá, beleza. É, já tá gravando mais um episódio aí. E hoje eu convidei. Na verdade, isso aqui é a segunda vez que a gente tá gravando. Eu já tinha gravado com o Spike, mas estamos aqui de novo para falar sobre anarcocapitalismo com os dois caras que mais entendem disso na internet inteira. É isso mesmo? É, isso mesmo, sim. É. Exatamente, A com gente certeza. é o suprassumo aqui do Não, anarcocapitalismo. vocês são os representantes do anarcocapitalismo. Nós somos os estudiosos, cara. É. Não, não. Se algum entusiasta aí do ANCAP discordar de vocês, tá errado. Vocês exilam ele da comunidade. É remoção Já. física. Remoção física, já. Com Remoção certeza. física. É boicote. Boicote. Tá, então. É o seguinte, se vocês quiserem se apresentar aí ou falar alguma coisa. Ah, sei lá, mano, eu tanto faz, velho. Tanto faz. Sou Spike, aí, sou Spike, e tenho chance de tomar processo por ser maior de idade, é isso. Tá, beleza. Douglas, quer falar alguma coisa? Meu nome é Douglas. É, acho que vocês já sabem isso, porque ele acabou de falar. Sim. E eu sou basicamente o discípulo aí do Spike. Ô, louco. Aí. Então, beleza. Então, temos aí esse grupo, essa dupla aí de especialista. Cara, sabe uma coisa que eu tava vendo? Eu tava vendo a entrevista do Cogos no MBL. Ah, eu sei que botaram ele até na mesinha de deficiente. Aí, sabe o que eu percebi? O Mamãe Gozei lá, ele perguntou uma parada. Que É. era assim, ó. O que impede, tipo, que um cara muito amargurado na vida, tipo eu fique muito rico e, por exemplo, faça uma puta bomba, uma ogiva nuclear e destrua o mundo? O que impediria ele de fazer isso? É simples, as pessoas iriam querer correr risco de fazer isso. As pessoas que iam correr risco de tomar um ataque desse iam deixar o cara fazer isso? Não, boicote social e ostracismo, remoção física. Pronto. Remoção física. Assim, É, mas. a remoção física não é pegar o cara pela camisa e calça e jogar ele de cara na rua. É, a remoção física é o Do mundo, do boicote, planeta. é o boicote, é o ostracismo social, né? O boicote é você pegar o cara, todo mundo de um determinado local, né? Que a galera chama de localismo, né? Vamos supor, uma Sim, certo. município, vai pegar o cara e vai falar, aquele cara ali quer matar o mundo todo. Aí a galera vai falar, beleza, eu não vou vender produto, o outro cara não vai querer fazer negócio com ele, Ah, sabe? mas O cara vai morrer sozinho ali. peraí. E se o cara ele começar a contratar a gente para trabalhar nisso para ele e ele tiver muita muita grana, ele compra as pessoas, pô, não é isso? Não, porque, primeiro, com o localismo, ia ter muita secessão, então não ia ter um território gigante para o cara dominar. E segundo, já teve uma discussão já em grupo de anarcocapitalismo sobre empresas grandes ou um cara muito rico criar um novo estado por conta própria, e é simples. Quando isso se torna uma ameaça real, literalmente uma ameaça, as pessoas podem sim também, se for uma ameaça no sentido de vida, ameaça no sentido de você impor um determinado regime ali, sei lá, uma democracia muito lixo ali, as pessoas podem sim pegar em armas e remover o cara fisicamente na base da bala também, porque é literalmente autodefesa, é você impedir que uma ditadura aconteça, é você impedir Ah, que uma pessoa se sobreponha sobre outros indivíduos com força. certo, É, faz sentido. tipo, o que ele tá falando, basicamente, é o princípio, né, famoso PNA antigo, que se o cara tá tentando te ameaçar, tipo, ah, vou matar o mundo. Qualquer pessoa aqui contra ele é autodefesa. É, É, sim. agora as pessoas precisam também entender a diferença entre uma bravata e uma ameaça real, porque é a mesma coisa que, sei lá, tá jogando Call of Duty e falar, ah, eu vou matar esse cara na vida real. Eu não vou matar, eu tô fazendo uma bravata, eu tô falando que eu vou matar, mas não vou matar. Agora, o cara que tem a porra de uma empresa gigante que tá contratando gente pra construir uma bomba é uma ameaça real, né? A galera tem que entender isso, senão daqui a pouco eles vão entender que, sei lá, é... Tem a diferença do cara que joga Call of Duty e ameaça... É. Tem a diferença do cara que joga Call of Duty e ameaça e o Elon Musk. É, o Elon Musk, ele podia fazer isso, eu acho, né? É, só que ninguém também ia ser tão louco, porque, como a galera fala, guerra... traz prejuízo, e quem tem dinheiro não quer tomar prejuízo, não quer perder dinheiro, ninguém quer perder dinheiro, a não ser que seja um, sei lá, um psicopata mesmo. É, mas aí eu lembro que na entrevista lá do Kogos, tu viu esse vídeo, né, a entrevista dele no MBL? Aham, mas eu nem lembro, foi, nossa, foi muito tempo que eu não vi esse vídeo. Ele ficou meio, tipo, travado, porque ele falou assim, quem regulamenta as armas atualmente é o governo. Aí se não tivesse governo, tipo, quem impediria isso, tá ligado? E assim, não, parece ser a mesma dúvida, mas digamos que, tipo, esse cara briga com um outro, aí a família desse cara vai brigar com a família desse outro cara, aí eles começam a fazer uma aliança, tipo, não pode ser uma bola de neve, virar um negócio muito grande? Esse negócio de fazer uma bola de neve é um argumento, né, que a galera usa, é muito bom, né, elucidar isso, é um argumento consequencialista, e ele acaba caindo na falácia de ladeira escorregadia, de porque acontece A, não, porque eu faço A, vai acontecer Z, entendeu? Isso daí é considerado uma falácia, então isso é inválido numa argumentação, mas vamos dar um exemplo lá, né, vamos fingir que a falácia é verdadeira. Vai. Eu brigo com um cara aqui da minha cidade. Tu briga com o Caio. Brigasse com o Caio. Ah, eu brigo com o Caio. O pai dele é um magnata rico. Sim. Sei lá. E o pai é o chefe do Mafia City lá. Sim. Aí, o chefe do Mafia City. Dá uma puta... Sei lá, eles querem fazer uma guerra. Aí, primeiro, é muito difícil você fazer guerra. Você vê gente fazendo guerra, principalmente... quando o dinheiro da guerra sai do próprio bolso da pessoa. Então, eu tenho certeza que qualquer disputa que eles tivessem, eles evitariam entrar numa guerra física, um conflito físico. Eles poderiam arbitrar para um tribunal, essas coisas. Porque, tipo, você pega de exemplo qualquer guerra mundial, assim, que já teve, guerra municipal, guerra que envolve o governo. Pode ser uma prefeitura, um estado, um país e tal. Todas elas, os dinheiros que eram enviados, que entravam ali na guerra, não era dinheiro do próprio cara que estava fazendo a guerra. Ninguém quer gastar dinheiro com guerra. O cara estava pegando dinheiro do imposto, aí já cai naquele negócio de imposto é roubo. Ele está pegando dinheiro dos outros para fazer a guerra dele. Sim. Se fosse usar o dinheiro dele, ele não ia querer perder milhões, bilhões para fazer uma guerra que no final ele não ia saber nem se vencer. E no final de guerra, todo mundo sabe que em final de guerra ninguém vence, porque os dois saem perdendo dinheiro, os dois saem perdendo tempo. É. Sim. E tu conhece o Thomas Hobbes? Não conheço. O argumento do Leviathan dele lá não é meio que, tipo, antes do governo meio que não era um caos? Esse não era o argumento dele? Não. Né, na verdade, eu não lembro qual que era o argumento dele, mas esse caso aí de antes do governo era um caos... Não era, porque... Aliás, eu só te interrompendo aqui, eu nem sei quando era que, tipo, não tinha governo, porque, que eu me lembre, na história humana sempre tem uma autoridade, assim, né, tipo, desde quando as pessoas começam a se agrupar em um número muito grande, meio que sempre tem um poder em cima, não tem? Aí que tá, existe a diferença de, é que nem os anarcocapitalistas, eles falam assim, existem a diferença de hierarquias, né, a diferença que, o que diferencia o anarquismo de livre mercado, né, que é o anarcocapitalismo para outros anarquismos, etc, é o quê? Os anarcocapitalistas, eles diferenciam as hierarquias legítimas e as hierarquias ilegítimas. Hierarquia ilegítima é algo imposto sobre alguém, a pessoa não tem como discordar nem concordar, ela só tem que engolir aquilo, querendo ou não. Uma hierarquia legítima pode ser uma hierarquia familiar, pode ser uma hierarquia de empresa, onde eles consentem e assinam um contrato, fazem uma concordância contratual falando, não, ó, eu sou o chefe, você vai ser o funcionário, os caras concordam, todo mundo concorda ali dentro da empresa, Ninguém é obrigado a nada. Isso é uma hierarquia legítima. A ilegítima é qualquer coisa imposta. Isso inclui a democracia grande. Tanto é que não é Hobbes, mas o próprio Rousseau diz no Contrato Social que o contrato social só é válido e só consegue funcionar dentro de uma micro-sociedade, tipo uma aldeia, tá ligado? Nível de índio. Porque é um lugar onde você literalmente consegue obter todas as propostas ali no meio, porque é um lugar extremamente pequeno. E se há alguma desigualdade, eles conseguem ter um reajuste, que é o que acontece em tribo, essas coisas. O próprio Rousseau admite que não funciona isso em sociedade larga escala. Em larga escala não funciona. E detalhe, tenho um livro, dois livros, na real, que explicam que você não precisa de... Como que é? Não precisa ter uma hierarquia assim imposta com um governo, essas coisas assim, para poder funcionar. Os livros que tem é o The Not So Wild Wild West, que é um livro falando sobre o Velho Oeste por não sei quantos anos aí, mais de umas centenas de anos, ele foi anarcocapitalista, né, o Velho Oeste, não tinha governo, e não era que nem aquelas coisas de Hollywood lá, do Clint Eastwood, que a galera ia lá pro meio do negócio, tocava a música, resolvia na bala, e eles faziam um duelo de pistola. Era totalmente uma relação de reputação. Eles pegavam, ah, o cara tem uma reputação boa, ah, ele faz tal coisa e cumpre com a palavra dele, ah, beleza, vamos fazer negócio com ele. Era tipo um sistema de avaliação, só que era uma avaliação localista, daquele lugar. Tipo, eles estão naquela microcidade ali, né, no faroeste. Ah, nossa, vamos se organizar aqui todo mundo que é dono de cabeça de gado. Ah, mas como que eu vou saber que o meu gado vai ficar seguro dentro do seu pasto, não tem marcação no gado? Aí tem que ver pela reputação do cara. Se o cara perder Não. Pra ver se o gado vai ficar ali quietinho, tem que ver se ele concorda com as pautas progressistas aí, entendeu? Se ele tem que ver. Se ele fala que o Jean Willis tá sendo exilado. É, tu tem que chegar pra ele e perguntar assim: tu não acha que a gente tá sendo oprimido aqui por ter cabelo rosa e não sei o quê? Se ele disser sim, ele vai ficar lá, o gato. Exato. De consentimento, cara. É. Tá, beleza. Mas assim. É. Fala, continua. Não, então eu só ia falar dessa parte aí, que aí se o cara passa a perna. Além do cara ser excomungado socialmente, a ser categorizado como fraude é crime, a reputação do cara ia pelo ralo, ele tinha a chance de ser enforcado naquela época, porque todo crime que violasse a propriedade de alguém, o cara ia pra forca, a não ser que ele conseguisse provar o contrário, que era um sistema de justiça arbitrário e era eficiente. Tinha outros lugares, como Islândia medieval, Pensilvânia não era arcaica, era nessa época aí de faroeste também, era Pensilvânia... Antiga. Anciente, alguma coisa assim. Ah, sim, certo. Que tem até uma história aqui, se você pega, foi por 140 anos, eu acho, essa Pensilvânia foi literalmente anarcocapitalista. Eles faziam troca livre entre eles, não tinha nenhum governante, e todas as tentativas de governantes que tentavam entrar lá e impor a força pra ter um governo, a galera com arma metia bala nos caras e os caras vazavam. Mas assim, esses são exemplos de alguns estados sem governo, né? Tu tá dizendo? Tá. Então, mas esses exemplos, tipo, lugares que não tem controle do estado, na história humana eles são minorias, né? Tem mais relatos de, por exemplo... Lugares com estado, não tem? Tem. Então, não tem algum motivo pra lugares que alcançaram o anarcocapitalismo serem tão escassos assim? Tipo, não ter tantos? Ah, é que nem eu falei da última vez que a gente tentou gravar. Eu não lembro mais nada. São pequenas causas aí que acontece isso. Uma delas é falha moral na sociedade, em você... querer que alguém delegue os seus direitos, querer que alguém delegue os seus deveres. Um exemplo disso é, por exemplo, a proibição das drogas. O que deveria ser certo? Cada pai ou cada mãe, cada família cuida do seu filho, fala pra ele, usa droga, ou não usa droga, isso é ruim, ou etc. Aí não, eles arbitrariam e delega isso pro Estado fazer. Ah, não, o Estado tem que proibir e que se dane, eu não vou cuidar do meu filho, o Estado faz por mim. que acontece? Tá um caos, guerras, drogas, uma desgraça, proibição econômica, regulação de um monte de coisa, e isso afode tudo. E o que acontece? A falha moral cai bem nisso, porque nisso eles delegaram todos os favores para os governos, não só esse negócio de droga e mas eles delegaram, tipo, pegar imposto para fazer um hospital, pegar tal coisa para fazer aquilo, porque eu não quero fazer, manda ele fazer e pronto, só que acabou dando errado. Certo. E o exemplo bom disso é que todas as cidades, assim, esses localismos, assim, essas micro-sociedades que eram anarcocapitalistas, elas resistiram até o fim contra o governo. Tanto é que os governos nesses locais só foram impostos, literalmente, eles só foram impostos à base da força. Eles foram impostos à base da força. Tanto que nessa história da Pensilvânia aí, antiga e assim e tal, ela teve uma triste história, que teve um monte de baixa civil, porque depois de um tempo o estado inteiro dos Estados Unidos já estava junto na federação. Uhum. E esse lugar aí tava sem governo nenhum. E aí me mandaram o Ranger, mandaram aqueles Texas Ranger, mandaram aquele monte de policial lambibota lá do governo. Pegaram, cercaram a cidade. O tanto de armamento que a galera tinha deu pra dar uma baixa ali nos caras que queria pegar eles. Mas acabou a bala, começou a vir cara em excesso e botaram a força, mataram um monte de gente. Para umas outras pessoas que não quiseram perder familiar, não quiseram que o filho morresse, tiveram que se render. E assim é, todo o governo, com toda a hierarquia ilegítima, ela é estabelecida à base da força. A base da força é você ameaçando ou você fazendo o ato de agressão propriamente dito, assim, né? Uhum. Mas aí, essa coisa de... essa falha moral, então, ela acontece na maioria das vezes, no caso, então. Sempre, meio que sempre tem essa falha moral, então. Não tem como generalizar, mas... assim, a prova de que sempre tem é porque, por exemplo, todo território hoje em dia faz parte de um governo, né? Não é a prova. Então, mas aí que tá. Faz parte do governo hoje em dia porque não dá pra simplesmente, agora que faz parte de um governo... vamos supor, o Brasil, vai... Naquela época lá que o Sul queria se separar, o Nordeste queria se separar, toda cacetada de lugar queria se separar do Brasil. Uhum. Por que que não conseguia? Por dois motivos únicos. Eles não tinham armamento, não tinha, não tinha, como que eu posso dizer, irregularização de arma. Irregularização é você que você entra numa loja, você compra uma .50, uma metralhadora, uma Gatling Gun, você compra uma minigun, tudo só para os seus filhos. Uhum. Você é irrestrito, né? O tanto de arma que você compra. Mais ou menos como é os Estados Unidos hoje. Mais ou menos por aí. E aí o que acontece? Você não podia comprar qualquer arma, você nem pode comprar arma direito, ainda é 4 armas no máximo e é de lá. Isso daí que eu tô falando. Isso daí tem que ter um cofre, na bunda, não sei. E além disso, eles não terem armas, o próprio governo diz que na Constituição, né? A Constituição é uma forma metafísica, né, que Deus veio aqui, botou um livro ali, escrito. Eu acho meio estranho também a Então, eles dizem na Constituição que é proibido, você não pode se separar, você não pode, de jeito nenhum, é crime, sei lá, de nível terrorista, você querer separar um país, um estado, eu quero separar o Paraná de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, de São Paulo. Você separa o Sul e depois pega esses 4 estados do Sul e separa eles para virar mais 4 países ali naquele lugar minúsculo. Não pode, é considerado terrorismo, é considerado um monte de merda ali. O estado vai chegar com o exército, vai comer a bunda de todo mundo que tá querendo fazer um movimento ali, pronto. Por isso que tem um monte de movimento separatista no Brasil, e por mais que todo o Brasil queira, menos os políticos, não vai adiantar nada, porque tá na Constituição, então tá na lei, é pra ser cumprido, tá ligado? Tipo isso. Sim. Tá na lei, tá certo, tá ligado? Tem um tweet do Monark que, eu não sei do que ele tá falando, mas... eu sei o que alguém é. Alguém tava falando assim, ó, mas se tá na lei que tem que te matar, então tu tem que ser morto? Aí ele falou alguma coisa assim, tá na lei, então... se tá na lei, nossa, tipo... É um positivismo muito doente, tá ligado? Tipo, é um bagulho... O Douglas queria falar ali, eu acho. Não, só queria falar que, tipo, sobre aquela. Só voltando àquela sua pergunta de que a falha moral ela é mais comum, né? É Sim. que a maioria das pessoas hoje em dia já tá também acostumada com o governo, entendeu? Elas acham que o governo é o único. É a única forma de governo certa. Quando alguém fala de anarquismo, anarcocapitalismo, a pessoa fica. Sim. Não, nada a ver. Se não existisse o governo, quem ia, sei lá, fazer as estradas? Sim. E também a galera prefere trocar a liberdade, né, pela falsa sensação de segurança que o Estado dá, de que, ah, vou te proteger os seus direitos e não sei o que, blá, blá. Sim, sim. É, tipo, hoje em dia, eu acho que se eu falar com o cidadão médio aí, tipo, a anarquia vai parecer algo pejorativo pra ele, uma palavra ruim, sabe? Uma coisa ruim. É, então, eu já vi muita gente falando isso, que tinha até que... A galera desvia, né, quando vai falar pra alguém sobre anarcocapitalismo, a galera evita falar pra ela anarcocapitalismo, eles falam, sei lá, libertarianismo, alguma coisa assim, porque a primeira coisa que uma pessoa associa com anarcocapitalismo ou a palavra anarquia em si é falta de regra, Mad Max, fim do mundo. É, eu penso no Cogos. Eu penso no Cogos. Apocalipse. Não que seja bom pensar nele, mas... não sei. É, mas o cidadão médio pensa isso aí mesmo. Mas aí que tá, tem uma coisa muito boa, porque, assim, tem uma pesquisa do Instituto Perseu Abrão, ó, claro, pesquisa nunca pode ser levada em prova, como sim. prova. Sim, sim. Mas, vamos dar um exemplo nessa daí. Uma boa parte das pessoas de baixa renda dizer que, a grosso modo, os pobres mesmo, a galera pobre brasileira, eles são, assim, tecnicamente anarcocapitalistas, porque no pesquisa do Instituto Perseu Abrão, eles mesmos botaram, né? Eles falaram assim, não, a gente não aguenta governo, a gente tem muito imposto para pagar sobre remédio, sobre tudo. Se quiser, depois eu deixo até linkado uma recomendação de vídeo do Francisco Amado, falando lá, pobre de direita, o pior tipo de gente que existe, que ele botou esse título pra responder os esquerdistas, né, que falam que pobre de direita é burro, essas coisas. Sim. E aí, é muito engraçado, porque o pobre que vive a realidade de desgraça mesmo, ele repara que o governo não ajuda em nada, tá ligado? E ainda rouba, tipo, 60% do salário dele praticamente, tá ligado? Sim. Aí, tipo, sei lá, o pobre vai lá receber, ah, e finalmente vou receber meus 800 conto por mês pra sustentar minha casa, 3 filhos, e foda-se. Aí chega lá o governo, ah, beleza, mas deixa eu pegar R$700 aqui e você sobra 100 para pagar luz, água e comida e telefone, não sei, aí sobra R$1 para você comprar comida. É tipo fora, que ele já, cortou o salário, né? Porque aí tem vale alimentação, vale transporte, que já corta mais de 300 conto que você vai receber salário. É, exatamente. O pobre ele fica negativo, né? Como a galera fala economicamente. Ele recebe menos do que ele trabalha. No sentido. Não, ele recebe o que ele trabalha, mas o governo deixa ele negativo. Fala melhor. Ah, certo, entendi. Cara, assim, uma solução que eu vejo pra resolver essa. Que a palavra anarquia até tem um peso, tipo, negativo. Eu acho que é, assim. Tu tem que começar mostrando para as pessoas qual é o quanto ela paga de imposto. Por exemplo, se eu não me engano, em alguns países tu tem o preço do produto e o quanto é de imposto embaixo, entendeu? Uhum. Eu acho que se tu começar a mostrar para as pessoas o quanto ela paga de imposto e querer fazer uma, tipo, libertarianismo, né? O que os caras do... Eu posso estar enganado. Mas o que os caras do MBL fazem é um libertarianismo, né? É um negócio de menos imposto, menos Estado, não é? Mas aí que tá. O MBL, ele não faz isso por um único motivo. O MBL depende do problema para ele conseguir se sustentar, no caso. Se o problema acabar... Vamos dar um exemplo. O Estado acaba hoje, acabou o imposto, acabou tudo. O problema do MBL, que era resolver os problemas do governo, acabam. E com isso eles perdem a fama e também perdem o sustento. Por isso que eles são, como eu posso dizer, eles são mais ativistas, sabe? Eles são ativistas, eles vão lá, ai, não sei o que lá, porque sendo ativista, eles não resolvem o problema. Eles só dão popularidade e eles se mostram como uma solução ali, que é uma solução meio média. Então, se acaba o problema de verdade, o MBL também acaba junto. E eles não querem isso, porque eles dependem disso para se sustentar. Entendeu? É uma coisa que muita Sim. gente não percebe. Sim, é verdade. Parece uma coisa bem óbvia, mas a maioria das pessoas talvez não percebam. Mas o caminho tipo, não seria, aos poucos, no caso, cada vez menos Estado? Porque o Estado ele não vai querer se acabar também, né? Então, qual a medida mais efetiva para o anarcocapitalismo? Cara, se plantar? É que tá, o anarcocapitalismo é uma coisa muito legal que eu já vi. Eu não lembro se foi o Lysander Spooner, que é um filósofo, ou o próprio Lacan Bilal tirou de conclusão, mas o anarcocapitalismo você não se implanta. Ele já acontece. E acontece naturalmente. A gente no Discord aqui, foi na hora que a gente foi fazer o podcast, a partir do momento que eu concordei, você também, a gente conversou ali sem interferência do governo, isso daí já é um ato anarcocapitalismo. A gente se resolve ali sem o governo. Uhum. As pessoas têm que entender isso. 95% da vida delas, elas... 95%. Elas se viram sem o governo. Aí está o negócio. Elas vão ao mercado, fazem as compras dela, acordam, escovam o dente, tomam banho, trabalham, vivem a vida delas. O único momento que elas têm que ir é provavelmente se elas passaram a 60 km no radar, que é totalmente idiota isso, e a pessoa vai ter que ir lá pagar porque ela andou rápido, né? Porque ela tá fazendo o que o carro é feito pra fazer, que é pra andar rápido. E aí ela vai ter que ir lá pagar a multa, que nesses 5% que entra, é só entra os 5% do governo quando é pra te roubar, te explorar, te meter multa e querer te prender, só isso. Sim. Ou quando é pra você votar, né? Mas se você é inteligente, você nem vai votar. Pronto. Certo. E é nisso, as pessoas têm que entender que elas conseguem fazer as coisas por conta própria, elas não precisam de um terceiro ali observando tudo. Às vezes é simples. O anarcocapitalismo, então, assim, ele nem devia ter um nome, né? Tipo, o governo que é uma coisa, né? O anarcocapitalismo não é nada, é só as pessoas sendo livres, né? Tipo. O anarcocapitalismo é cada um sendo. É cada um sendo cada um. Sem, claro, né, sem agredir a propriedade do outro. E na agressão, eu digo, você não assalta ninguém ali, você não rouba ninguém, você não mata ninguém, você não bate ninguém, etc. Sabe? Claro, pode até ter uma discussão, vai dar um exemplo. O cara tá numa festa lá, aí um discute com o outro, só que eles dão porrada neles ali e depois acaba por ali mesmo, um bateu no outro, depois os dois se acertam, acabou. Até isso é uma relação anarcocapitalista, porque eles brigam e eles se resolvem entre eles mesmos. Eles não têm que pedir, tipo, ai, mamãe, ele me bateu, não sei o que lá. Não, o cara vai lá, se resolve e fim, tá ligado? Não tem essa choradeira. E aí o pessoal entende isso. É que nem eu falo, a verdade é uma coisa que assusta as pessoas, ainda mais quando a verdade é extremamente simples. E aí, é que nem eu tava conversando com meus pais ontem, por exemplo. A gente tava conversando sobre anarcocapitalismo e tal. Aí ele falou assim, mas o que que impede de, sei lá, um cara descobriu a cura do câncer e aí ele vende lá por 80 trilhões de dólares e os pobres como ficam, não sei o que lá. E aí? Os pobres como ficam? Eu falei, simples. Não existindo propriedade intelectual e não existindo patente, né, que é o que impede das pessoas replicarem e reproduzirem remédios por preços extremamente mais baratos, que é o que o governo faz, né? Ele dá uma licença ali, né? Uma licença premium, que só aquela empresa pode produzir aquilo e qualquer outra empresa que produzir. E a patente, é crime. E copyright é um negócio meio estranho, né? Porque é um grande nada, por exemplo. Um grande nada. É, uma patente é um nada, porque tu criou um negócio, beleza. Ele te protege... De nada, é literalmente isso. É tipo aquele caso que estava acontecendo com a Epic Games, que do nada todo mundo quis processar a Epic Games por conta que eles botaram as danças da galera. Quer dizer, se eu faço a dança que o cara criou na minha casa, o cara automaticamente fica aleijado, ele não consegue ficar em pé até que eu termine de dançar. É isso que eu acho que eles entendem. E aí o problema é que esses negócios de patente, às vezes não beneficia nem o próprio produtor. Porque a empresa por trás, a produtora por trás, que pede a patente ou pede copyright, não é nem o próprio produtor. Você pega um exemplo, o jogo indie, Super Meat Boy, Band of Isaac, Band of Isaac, Rebirth, Outlast 2, Postal 2. uma porrada de Mafia City. É, uma porrada de jogo que foi pirateado. E mesmo assim, os caras não deixam de ganhar dinheiro. Eles ganham muito dinheiro. E isso mostra que, ai, nossa, não tem copyright, não tem propriedade intelectual, logo todo mundo que criar as coisas vai ser pobre. Sim. Tá ligado? Eu sou um idiota. E aí, o que eu falei pros meus pais ontem? Eu falei assim, ah, beleza, o cara cria lá o bagulho contra o câncer. Uhum. É, só que ele bota 80 trilhões lá, é impossível de qualquer pessoa comprar duas coisas. O cara vai ser burro economicamente, que ele vai estar tomando prejuízo. Que ele não vai vender também. Ele vai ter gastado maior grana para criar a cura do câncer, para depois não ter o dinheiro de retorno de volta. Sim, e sim. Segundo, propriedade intelectual não vai existir. Então, vou dar um exemplo. Um outro empresário ricão compra essa cura do câncer, ele pega, contrata uns caras para fazer engenharia reversa no remédio, descobre como que faz e ele vende mais barato, ele começa a replicar e não tem propriedade intelectual que possa parar o cara. E mais gente vai comprar, pequenas empresas de farmacêuticas vão poder adquirir, vão começar a reproduzir o remédio para sair mais barato. E que nem eu falo, o pessoal vai ter que ter o quê? Que nem a galera falou lá, que negócio que o Nando Moura falou, mas a China vai dominar o mundo em 3 semanas, se não existir. E aí que existe, ele é burro, porque mestres do capitalismo, ele esquece que existe uma coisa no capitalismo chamada confiança de mercado. Confiança de mercado é algo totalmente lógico, pensa. O cara comprou um Android, o cara comprou um Samsung S9, que tem mais memória RAM do que um iPhone chinês. Vamos dar exemplo, aqueles iPhone chinês, que é tudo zoado. Por quê? Porque é confiança de mercado. Porque mesmo se não tivesse uma propriedade intelectual, o cara ia saber que aquele aparelho é mais propício a ser melhor. O Android, o S9, comparado a um iPhone chinês. É a mesma coisa. Vamos dar exemplo, o Caio tem um iPhone, né? Um iMerda. Aí ele compara o iPhone dele com um Android chinês lá da 25 de março. O iPhone dele claramente vai ser melhor, porque confiança de mercado. A infraestrutura, o hardware chinês nunca vai ser o mesmo do que a empresa do Android. Por isso tem essa confiança de mercado. É a mesma coisa. Vou dar um exemplo muito louco aqui. Tu vai na cidade, que nem eu, vamos dar exemplo. Vai na cidade. Tem vários restaurantes aqui. Restaurante de comida japonesa. Tem um monte. Tem um monte. Só que eu sempre vou no que eu gosto. Por quê? Confiança de mercado. Não existe propriedade intelectual sobre o sushi. Qualquer um pode produzir o que quiser. Só que eu sempre vou no mesmo. Porque o preço é mais barato. A comida é a mesma coisa. Chega a ser até melhor. Umas sugestões. E eu sou bem atendido porque eu vou lá faz mais tempo. E acabo que eu ganho cortesia. Ganho as suas coisas. Isso daí é o que a galera não enxerga. Eles acham que acabando a propriedade intelectual, acabando o governo, nossa, grandes empresas iriam dominar o mundo, ia começar a chicotear os americanos lá, né? ia chegar lá os chineses lá, né, com um chicote de couro, né, lá nos Estados Unidos, batendo nos americanos, assim, tá, e os americanos, no, please, please, os americanos parados, né, sem arma nem nada. É, os americanos sem camisa, mostrando as costas, no, please, no. Aí eles acham que é assim, né? O mundo distópico da China, da China e do caralho A4 por falta de propriedade intelectual, né? É, eu falo. Mas cara, é realmente, tipo, a China. Eu não sei nem explicar a China direito, mas a China não é um exemplo de, tipo, um governo que tá. Eu sei que é às custas do povo, mas, tipo, não é um governo forte pra caralho. Então, assim, se tivesse uma sociedade anarcocapitalista contra a China, tu não acha que a China daria um pau mesmo sendo concentrada? Porque centralizar o poder é uma falha estratégica. Mas mesmo assim, tu não acha que a China é mais forte? Olha, como que eu posso dizer isso? Pensa, vamos dar um exemplo. O mundo inteiro é... Não, tive uma ideia bem melhor. Foda-se. Eu ia falar uma coisa, ó, pensa, o mundo inteiro para de consumir os produtos da China. Aí você vai falar, meu Deus, mas isso é uma loucura, porque tudo é manufaturado da China porque é um trabalho escravo. Aí já começa por aí. Se é escravo, errado. Já tá violando a propriedade das crianças lá que estão trabalhando. Todo mundo para de consumir. A China vai parar de ter lucro. Logo, a China vai fazer duas coisas. Ou eles vão quebrar, vão admitir, vão quebrar economicamente, ou eles vão começar a fazer uma impressão de dinheiro em excesso, que é o que está acontecendo agora. Já abre uma aspas para outro tema aí depois. É o que a China está fazendo agora? Sim, a China está fazendo agora. Aqui, ó. Sinais de crise são superinflação, cidade fantasma. E o preço de mercadoria aumentar muito. E é as três coisas que a China está passando. Só que a China, a bolha que ela está causando, influencia no mundo todo. Porque praticamente todos os produtos que ela faz são distribuídos para o mundo todo. E isso influencia também na produção de banco, na produção de dinheiro institucional do Fed, né, que é o banco dos Estados Unidos. Resumindo, é aquele negócio, é um dominó. Empurra um, vai caindo todos uma vez. E aí que eu falo, esse é um grande momento quando eu fico zoando, falando que essa crise mundial que tá por vir é música pros meus ouvidos, é mesmo. Eu dou risada, eu quero que quebre a bolsa do mundo inteiro, eu quero que todo mundo... Ah, mas tu comprou Bitcoin, tem um fuzil em casa, aí é fácil também. Então, mas é fácil pra mim, mas é bom porque vai ser duro pra quem apoia o governo, porque vai perceber, puta vida, a minha vida acabou por causa do governo, hein? Ai, ai. Aí, se um monte de gente pensar assim, puta vida, a minha vida acabou por causa do governo, é simples. Vai chegar lá 2021, né, quando estourar a crise, que é até onde eu tô... Tem data, exato. A galera da escola austríaca e uns economistas aí que têm noção de economia estão prevendo que 2021, no máximo 2022, vai estourar a crise. Vai ser tipo um 2008 ultra hard. Não, 2008 não. Vai ser 1929-2. Meu Deus. Vai ser... Vai ser 1929 no Super Saiyajin, é isso? É. Vai, porque 1929 do barulho. Exato. Sim. E aí o que acontece? A galera vai falar assim, porra, o governo quebrou a gente, o banco que é ligado ao governo quebrou a gente, não quero mais governo. Aí vai chegar um governante, um político, rei, eu tenho a solução. Sabe o que a galera vai fazer de raiva? Vai dar porrada no cara, vai dar porrada. Vai chegar um cara narigudo esfregando as mãos assim e falar... Vem aqui pro meu banco, que o juro é baixo. Entendeu? Problema é que se pá, a galera ainda acredita no governo e aceita. É, mas aí que tá, esse é o momento essencial, quando quebrar a bolsa, quando fizer tudo, é o momento essencial pra você mostrar pras pessoas, não acredite em bancos, principalmente no governo. Ó, é a demoníaca trindade, né, santa? É o Estado, grandes empresas, corporativismo, né, o corporativismo são grandes empresas aliadas do Estado, bancos. Banco privado público, banco público, tudo. Sabe, eu não sei que seja, sei eu lá. Acho, cara, eu acho o banco uma das coisas mais bizarras do mundo moderno, cara. É um negócio muito louco. Mundo moderno não, o banco existe desde o século X. Aí que tá a graça. É, mas é um negócio muito louco, né, cara? É um negócio muito bizarro. Mas pelo menos os bancos antigamente, eu acho, não pesquisei sobre isso, não faz o que os bancos hoje em dia fazem. Aí que tá, que sabe por que eles não faziam? Eles não faziam por um único motivo, porque as pessoas começavam a estranhar o aumento de preço. Então todo mundo ia querer tirar o dinheiro, né, que eram as moedas de ouro, todo mundo ia querer tirar a moeda de ouro ao mesmo tempo do banco. E eles chegavam no banco e viam que não tinha todas as moedas de ouro deles. E o que eles faziam? Eles matavam quem era dono do banco. Sim, eu sei. Literalmente levavam a praça pública e enforcavam os caras. Foda-se. Fazer isso hoje em dia é o que acontece. Tu é preso, porque tu é antissemita. A famosa frase. E tá errado? Você é preso por assassinato, é preso por terrorismo, preso por antissemitismo. Aí ninguém vai parar e pensar, antissemitismo, entendeu? Ninguém vai parar pra pensar. Mas, cara, a inflação, ela, eu posso estar enganado, mas ela é uma coisa criada pelo banco, não é? É, sim. Você tá certo, ela é criada pelo banco. O banco central é o que causa a inflação. Ele faz o planejamento central. Aí, vou dar um exemplo. Bancos pequenos, vamos supor, Santander. Assim, quando eu digo banco pequeno, é o banco comparado ao banco central. entendeu? Uhum. Ó, bancos pequenos fazem empréstimos para as pessoas se endividarem. Uhum. O propósito do banco é montar uma armadilha para o cara pegar um empréstimo e se endividar, porque o banco sabe que o cara não vai conseguir pagar a tempo o empréstimo. Nunca. Sim. Ninguém consegue. E aí o que acontece? Sim. Eles fazem empréstimo para fazer uma armadilha para o cara ficar endividado. Nesse meio tempo. Sim. Que ele empresta dinheiro sem parar, uma hora o dinheiro do banco acaba. O que, que ele faz? Ele liga lá para o Banco Central. Ai, ai, então, né? Sabe como que é, né? Imprime mais uns 200 bilhões aí para mim. Uhum. Aí o Banco Central, ah, tá bom. Aí começa a inflacionar, a galera começa a pegar o dinheiro a juros zero, começa a ter um monte de empréstimo tirado do cu, investido em nada, começa a abrir um monte de empreiteira construindo cidade, aí a galera acaba que vai ter que deixar as casas porque não pagam hipoteca, vai ficar um monte de cidade fantasma, que é um dos sinais da crise, aí o banco vai quebrar porque vai se endividar, o país vai estar todo inflacionado, o empréstimo dos caras não vai estar sendo pago, vai todo mundo pro ralo junto, vai todo mundo falir, o banco vai falir, vai todo mundo pra merda. Mas assim, esse cenário aí que tu montou, essa crise, ela já aconteceu antes, não? Já aconteceu em 1929, 2008, 2012 pois e futuramente em 2022. Não é como é que eu vou falar? Não é tipo... Na verdade? Não, não. É sim, é a verdade também. Mas não é, por exemplo, as pessoas não... Não, eu tô falando, não é novidade. É, não, é novidade. Mas, tipo, não é algo que as pessoas... Vai acontecer de novo, as pessoas não vão continuar do mesmo jeito? Porque tu acha que dessa vez vão parar de acreditar no Estado? Ah, é que nem eu falo. Até 2012, vai, quando teve a crise, os Estados Unidos conseguiu mascarar. Por quê? Porque era uma crise isolada. A de 2008 e a de 2012 foi A 2008 tinha algum... Era imobiliária, não era? Era a crise imobiliária. Só Sim. que ela teve até umas influências mundiais, mas não foram tão grandes. Foram bem, bem, bem pequenas. Foi mais isolado dentro dos Estados Unidos. Certo. Depois teve de 2012, que foi uma crise assim, né? Mas quase não foi dita, porque o próprio governo dos Estados Unidos... É, eu nem lembro dessa de 2012. E a de 2012 foi engraçada, porque uma galera começou a pegar empréstimo tudo, porque tava tendo aquela previsão lá dos maias, lá de acabar o mundo, então todo mundo tinha que gastar todo o dinheiro. Foi um bando de burro. Um bando de idiota com preferência temporal alta. Mas enfim. E o que acontece? Em 1929, que foi a crise que quebrou as pernas do aleijado pela segunda vez, é tipo isso. Foi uma crise fodida, mas sabe por que a galera continuou fazendo as coisas de novo? Por quê? Porque é simples, não tinha baixo custo de informação transicionando pela sociedade. Ou no caso, não existiam redes sociais online, que é a coisa que é o custo de informação, de transmissão na internet é quase nula. É muito rápida, o custo é extremamente baixo e é instantâneo. Se você tem aquele negócio, foi pra internet uma vez, nunca mais sai. É praticamente isso. A partir do cara, sei lá, teve a crise e a galera fala assim, ah, eu não vou investir em banco, filho da puta, todo mundo vai começar a compartilhar, ou vai postar, vai fazer um monte de coisa, o pessoal vai falar, caralho, o custo de informação baixa, né? Vai se espalhar igual um vírus, né, a informação. Uhum. E aí eu quero ver. Naquela época não tinha. Por quê? Porque o governo conseguia controlar os jornais, a mídia era aliada do banco, do jornal. Então, ah, deu a crise? Ah, tira aí da manchete, não bota não. A gente dá uma grana por baixo. Bota um bolo de cenoura. Cara, exatamente isso. Bota uma receita aí. Sabe o que me fez... E isso é muito louco, porque assim, é totalmente real isso. E foi do nada, cara. Eu tava parado, assim, no... Sei lá, eu tava no meu quarto, eu era até novo. Aí eu tava pensando assim comigo mesmo. Cara, o que impede de eu começar a guardar dinheiro aqui, e, sei lá, embaixo da minha cama? Até ter muito dinheiro. Aí eu acho que eu falei com meu pai e ele disse que falou assim, não, tem que botar no banco, porque a inflação corrói o teu dinheiro. Aí eu falei assim, mas peraí, se o banco tivesse algum jeito de controlar tudo, assim, ou de ter, sabe, algum controle, o banco guarda o meu dinheiro, ele não ia criar essa porra aí pra eu não poder, sei lá, guardar embaixo da minha cama? Não é, a inflação é isso, né? Tipo, tu não pode deixar o teu dinheiro parado porque ele vai perdendo valor. Então, aí que tá. Isso é engraçado porque isso daí é um mito criado pelo banco, é um mito criado pelo próprio banco e que muita gente cai fácil nisso. O que eu falo, cara? Eu tenho 100 reais na mão. Vamos supor que 100 reais vale alguma coisa hoje em dia. Porque 100 reais hoje em dia vale... Ah, vale, tu compra... Eu tenho 100 reais aqui, eu vou lá comprar uns dois calzones depois. Eu não 100 tô nem... reais, 100 reais, ó, falando sério, eu tenho 100 reais na minha carteira exatamente agora. Eu também, 100 né? reais vale 18 reais. Se você pegar com dinheiro de, sei lá, 10 anos atrás. 10 Sim. anos não, 12, sei lá. E aí o que que tá? Você deixar o dinheiro embaixo da tua cama não vai fazer ele valer menos. Por quê? Porque tu vai estar guardando ali que é o certo. O que vai fazer ele valer menos é o banco ficar imprimindo em acesso. Então o errado não é você, o errado é o banco. É, mas aí, tipo, por isso eu deixando ele sem investir em nenhum lugar, a inflação come ele, né, de qualquer jeito. A maneira de meio que driblar isso é investindo em alguma coisa pra fazer ele se multiplicar, não seria? Aí que tá. Não. Simples. Vou dar um motivo. Pega uma nota de 100, deixa ela, vamos supor, a nota de 100 lá, pega uma nota de 100 de 2013, era a nota azul do peixe, não era? Uhum, sim. Agora, deixa ela desde 2013 embaixo da tua cama, até hoje, ela vai ter mudado a forma da nota? Não, ela vai valer a mesma coisa, ela não vai mudar nada. Se tu bota 10 reais no banco hoje... E por acaso o dinheiro inflaciona, tu não vai ganhar, sei lá, mais 30 reais pra o dinheiro se equilibrar. Ele vai continuar Sim. valendo 10 reais no banco. A única garantia que você tem é que tá ali escrito digitalmente, só que você nem sabe mais se o dinheiro tá no banco ou não, se o dinheiro físico que você botou tá no banco ou não. Sim, é. O banco é um negócio filho da puta, cara. Isso daí é um mito que a galera criou. Ah, você tem que botar o dinheiro no banco. E eu falo, um risco grande que aconteceu, eu não sei como que esse cara não foi morto. Merecia ter sido morto. É o Fernando Collor. Pera aí, é o Collor. O Collor teve uma época que ele simplesmente passou a mão em... Ele roubou. Ele zerou a conta bancária de um monte de gente, seja conta poupança ou conta corrente. Teve gente que era dono de empresa, teve gente que era dono de transportadora de alimento que se matou porque levou a fábrica à falência, porque o cara roubou o dinheiro do banco. Eu não sei como que tem imbecil que confia em banco pra deixar o dinheiro. Sim, fala aí, é que nem, é que tem. É, pera aí, rapidinho, deixa eu cortar o Dogs, deixa ele falar tranquilo. Que nem tem uma piada no próprio seriado dos Simpsons. O Homer fala assim: eu confio mais deixando meu dinheiro num site de poker ilegal do que deixando no banco. Aí, fala aí, Douglas. Posso falar? Beleza. Não, é que é assim. O banco, ele te força a você colocar o dinheiro na poupança, né? Porque ele fala, nossa, a poupança tá acima da inflação, então se a inflação tá 0,3 ao ano... É, esse mesmo, Paulo. Essa é a enganação deles. É basicamente esquema de pirâmide. Ele tá falando assim, ó, não deixa seu dinheiro junto com você, bota no banco. Mas aí eles não te falam o que eles vão fazer com o seu dinheiro. Sabe o que eles vão fazer? Eles vão investir quem... Não, eles vão coisa. Dar pra quem tá sacando. Porque eles não têm o dinheiro. Eles exato, não têm o dinheiro daquele. Eles não têm o dinheiro daquele saque. Então, quando você bota dinheiro. Ah, pode falar. Eu quero dar uma adenda depois. Então, por isso que eles têm esse negócio, né, deles te forçarem a você pôr o dinheiro no banco. Porque eles, na verdade, não têm o dinheiro que outra pessoa botou. A pessoa bota o dinheiro no banco. Aquele dinheiro, a pessoa bota o dinheiro no banco, outra pessoa bota esse dinheiro no banco, e essa quantia vai ser igual para as duas. Então, se uma pessoa sacar, a outra não tem. Sim, sim. Eu ouvi falar que, por exemplo, o banco, a poupança, digamos que a poupança tem um rendimento lá de 1%. Aí, só que o banco pega esse teu dinheiro aí que tu botou, o banco mesmo, pega esse dinheiro, investe em uma coisa que tem um lucro maior e tu acaba recebendo só 1%, que é, tipo, menor, entendeu? Eu ouvi falar isso. Sim, na real, tu recebe menos de 1%, mas o que acontece é exatamente o que ele falou, e dando um adendo, a galera da França que tá fazendo aquelas porra lá, tudo de... Coisa de francês, né? Uma coisa boa que eles estão fazendo é o que eles decidiram, é o que eles combinaram fazer. Eles falaram assim, beleza, vamos quebrar o governo que a gente tá bravo? Aí os franceses, vamos. Aí o que eles falaram? vamos em todos os bancos sacar todo mundo dinheiro ao mesmo tempo. Aí eles vão perceber que 30 pessoas vão sacar o dinheiro, o banco só vai ter dinheiro para uma pessoa das 30. Aí os franceses vão falar, mas que merda vocês fizeram com o meu dinheiro? Aí os cara do banco vão ficar tipo, ó, oh. Aí os franceses vão ficar tipo mais puto ainda, velho. Aí um cara com nariz grande esfregou as mãos e falou, compra a copa, entendeu? E aí os caras ligam lá pro Banco Central, ah, imprime mais, vai, imprime mais, vai, até amanhã, vai. Tipo, mano, é exatamente isso. O Douglas, ele deu um bom ponto que eu esqueci de citar, que é literalmente isso. Eles fazem você depositar o dinheiro no banco, não porque a inflação, isso que lá, é porque é simples, eles precisam de alguém dando dinheiro pra eles darem pra outra pessoa. Sim. É simples. É literalmente o esquema de pirâmide. É a mesma coisa da Previdência do Brasil. Você trabalha. E aí diz, ah, você tá pagando pela sua aposentadoria? Errado, você tá pagando pela aposentadoria de um velho, pra no futuro você, o velho, um cara mais novo que você tem que trabalhar pra pagar a aposentadoria pra você. É um esquema de pirâmide fudido. E aí eu não entendo, porque o governo, ele criminaliza jogo de azar, esquema de pirâmide, mas ele faz jogo de azar com a lotérica, a lotofácil, a Mega Sena, e faz esquema de pirâmide com previdência social. Cara, não é possível que exista alguém que, tipo, acredite em um negócio de sorteio que seja o governo que faça, cara. Não é possível. Eu falo pra minha mãe, aposta. Tanto é que minha mãe, velho, eu e minha mãe, a gente só aposta. A loteria é a do governo. Não. A gente só aposta no jogo do bicho, velho. A gente nunca aposta nessa merda aí de loteria. A loteria do é do. É do governo. Muitas vezes no jogo do bicho, tá? Velho, o jogo do bicho, detalhe, ele pode ser uma pirâmide, mas é uma pirâmide totalmente voluntária e que funciona. Pirâmide do jogo do bicho, a gente já ganhou, um monte de gente ganha, é financiada por empresário. Tudo. Ah, agora, a porra da lotérica, o que é, velho? Nada. Pois é, cara. O governo, então, é pra confiar. Ah, beleza. É, não é possível, cara, que tenha alguém que confie na lotérica, que acha que dê pra ganhar mesmo. Mas, então, a solução nessa questão econômica aí, no caso, é o Bitcoin, né? Não só Bitcoin, qualquer tipo de criptomoeda. Porque a partir do momento que você tira o seu dinheiro da mão do governo e mete ele num lugar onde está tudo criptografado, ele não consegue acessar, ele vai fazer o quê? Vai fazer igual uma criança, vai espernear no chão e vai falar, ah, prende ele porque ele não quer dar o dinheiro dele para mim. Sim. É tipo, e você vai falar, beleza, me prende aí, mas vai continuar sem meu dinheiro. Aí ele vai continuar chorando. Sim. Mas... É aquele negócio. Você tem que ter dinheiro guardado em uma forma que seja escassa. Uhum. Pode acabar. Pode falar. É, vai falando. Se você coloca numa coisa do governo, se você for ter dinheiro do governo, ele pode imprimir 300 bilhões de nota ali e seu dinheiro começa a valer nada. É. Mas por isso que Bitcoin, Ripple, qualquer moeda, é Ripple, na real, por isso que qualquer moeda, como que eu posso falar, qualquer token de moeda, qualquer commodity digital, assim, ele é válido, ele é muito melhor, uma opção muito mil vezes melhor para você investir. Por quê? Porque ele é escasso. Quando uma coisa é escassa, ele vale mais. Um exemplo que eu sempre falo. O ouro. O ouro, exatamente. Quando alguém perguntar como que o Bitcoin funciona, eu penso, porra, galera... Ele é escasso, como... né? Não, falo, não tem como... Sim. E detalhe, dá para aumentarem a quantidade de Bitcoin, mas é quase impossível, porque... Criptografado, você... cálculo... Não. Para você aumentar a quantidade de Bitcoin, tem uma trava de segurança que todos os mineradores de Bitcoin têm e todos têm que concordar em ativar ela ao mesmo tempo. Quer dizer, é impossível inflacionar aquela merda, a não ser que, sei lá, você seja onipresente e ative de todo mundo ao mesmo tempo. Assim. Ô, Pesão, só uma pergunta que eu até hoje ainda também não sei. Qual que é o limite de quantidade que pode existir no mundo de Bitcoin? Vai, então é uma boa pergunta, mas é grande no sentido porque dá pra você pegar frações, tá ligado? Tipo, você pode não precisar pegar 1.0, mas pode pegar 0.0000000. Pelo que eu entendi, tipo, o Bitcoin, ele é meio que um negócio que tu gera ele com cálculo, né? Então, se não me engano, no começo era mais fácil, aí à medida que tu vai minerando bitcoins, vai ficando cada vez mais escasso, não é isso? É que eu uso exatamente essa lógica. Como eu falo assim, tem muita gente que é leigo, eu não posso nem culpar, principalmente em economia, que é uma coisa difícil, uma coisa que você tem que ter concentração para entender e tal. É que nem eu falo. Você, como que eu explico o Bitcoin para alguém que não entende muito de economia? E a pessoa entende de dinheiro assim, físico. Pensa no ouro. O ouro, antigamente, ele era muito mais fácil minerar igual o Bitcoin. Por quê? Porque como não tinha sido explorado, você conseguia ir numa caverna e achar ouro. Você ia no mato, ali num riacho, via uma pepita de ouro no lago ali, você peneirava, e você sabia que tinha um veio de ouro. Um veio de ouro, para quem não sabe, tipo uma mina de ouro, assim, um pedação de ouro. Aí o cara, grandes exploradores sem fronteiras, né, que são os indivíduos, né, as pessoas sozinhas, sem ajuda de governo, sem nada, antigamente, em 1700 e pouco, 1800, foram explorar sozinha, por conta própria. Um filme que eu acho muito merda, mas uma das histórias é muito boa, que chama The Ballad of Buster Scruggs, conta a história de um velho que quis ir atrás de ouro, no meio da natureza, lá na época do Velho Oeste. Ele peneirou a água, viu que tinha umas pepitas de ouro, foi vendo para que lado do riacho tinha mais pepita de ouro, ele começou a botar umas bandeiras onde ele cavava para ver onde tinha, onde começava e onde parava de ter ouro, até que um dia ele achou. E aí, beleza, você pensa, nossa, ele achou. Antigamente era mais fácil de achar. Hoje em dia, que tem máquina que procura ouro, pessoa, mineradora, minerador, um monte de coisa, é bem difícil achar ouro, porque praticamente, assim, entre aspas, assim, todo mundo já achou quase todo o ouro que tinha no mundo. É a mesma coisa com o Bitcoin. No começo era fácil minerar, por quê? Porque tinha muito. Hoje em dia, que tem pouquíssimo Bitcoin faltando para ser minerado, assim, exige um PC extremamente bom, um computador extremamente bom, e você tem que largar ele por dias e dias para pegar, tipo, um Bitcoin, tá ligado? Um. E quando eu digo dias e dias... Nada. Frações e frações. Quando eu digo ainda dias e dias, é que tu vai gastar... O que tu vai gastar de conta de luz... Para pegar um Bitcoin não vai pagar a conta de luz, tá ligado? Eu ia falar isso aí, ó. A primeira vez que eu ouvi falar do Bitcoin foi com o Isnobre. E... Nossa. Que, tu tem alguma coisa contra ele? Não, eu falei, nossa, porque o vídeo do Isnobre que ele falou de Bitcoin é antigo, hein? Não, foi... E não era nem o vídeo, cara, era um post no blog dele. Então era mais antigo ainda. Mas era... Aí era o argumento dele era mais ou menos assim, e tipo, desde o começo do texto ele tava falando mal. Mas o principal argumento dele era que, tipo assim, é uma moeda virtual, sabe? E pra tu obter ela, tu tem que minerar, né? Usando um computador, no caso. E aí ele falou o preço lá do Bitcoin na época. Depois ele disse que o teu gasto de luz era maior do que o preço do Bitcoin. Aí ele disse que não fazia sentido, entendeu? Aham. Uhum. Tipo, A galera que começou a primeiramente minerar Bitcoin era a galera mais ferrenha em tecnologia, na internet. Sim. Isso implica no quê? Era a galera que tinha empresa de tecnologia, que tinha servidor dentro de empresa. Por exemplo, minha faculdade... chama FIAP, ela é uma faculdade voltada para exatamente tudo que tem de tecnologia, engenharia, mecatrônica, engenharia da computação, criptografia, etc. E o que acontece? Dentro da faculdade, no segundo campus, que é onde tem os computadores mais foda, tem Xbox One, PS4, tudo, tem uma sala de servidores que eles usam para minerar Bitcoin. Putz! Mas a sala de servidor, que eles usam o servidor da escola não só para transmitir a internet entre a escola como modo de LAN, mas eles usam para minerar Bitcoin e outras moedas. Certo. O Douglas quer falar. Não, só ia fazer um adendo rapidinho, que o negócio legal do livre mercado é que você pode explorar a questão da criatividade. Né, tem vários jeitos de você conseguir arrumar uma Bitcoin. E sabe um negócio muito criativo que eu vi um site fazendo? Acho que todo mundo conhece, que é o The Pirate Bay, famoso. Sim. Não tem como não conhecer. Se você entrar no site deles e você ler as letrinhas lá embaixo, pequenininhas, fala assim, só de você ter entrado naquele site, eles estão usando o seu PC enquanto você estiver nele para minerar Bitcoin. Caralho. Sim, então, tipo, eles estão, você tá gastando a sua CPU pro site para minerar Bitcoin. É, exatamente. Eu acho isso fantástico, velho. E detalhe, sabia um site que faz isso e é totalmente contraditório? Não tem os partidos socialistas do Brasil? Ah, não, cara, é sério. O site do PSOL, do PT e do PCB fazem isso. Eles usam um plugin que pega essa CPU pra minerar Bitcoin. E eles são contra qualquer moeda de tipo não forçado. Que tipo de curso não forçado. Há quantos dias pra gente aparecer morto depois desse programa? Ah, cara, eu dou uma semana e se não menos. É, vai vir o... Vamos ter que pedir ajuda pro Daniel Fraga. É, open up. Vai ter que pedir ajuda pro André lá. Chama o cara dos ideias radicais e o Cogos num tanque. É. Mas o que aconteceu com o Daniel Fraga, aliás? Ele sumiu do nada? Ele se escondeu da justiça na casa de um amigo, no qual a gente não pode revelar o nome. A gente, sério, isso daí não pode, porque o próprio amigo dele não quer. Ah. E por motivos de segurança, pra ele não ser caçado, a gente ser culpado disso, ele é um herói, então a gente não pode estragar o heroísmo dele. Não pode Mas deixar ele ser preso. O crime dele foi qual? Sonegar imposto? Não, o crime dele foi amar demais. Amar demais. O crime dele foi sem vítima. Tá, o meu crime é esse também, amar demais. Qualquer coisa aí. Que louco, cara. E... O cara lutou até o fim contra o Estado, né? É, ele virou que nem a galera fala. Tem página americana, tem página, um monte de página estrangeira de agorismo e de anarcocapitalismo que fala que ele literalmente virou, ele transcendeu, tá ligado? De uma ele pessoa, é um ele virou, não, do ANCAP não, ele virou a essência do agorismo em pessoa, que é você ignorar o Estado ao máximo e passar burlar o Estado ao máximo, tá ligado? Passar a contornar o Estado ao máximo. Ele deixou de ser uma pessoa pra ser uma virar ideia. Uma ideia. É. Caramba, hein? Que massa, hein? Esse é meu objetivo também. Minha ideia é bater em mulheres e essas coisas. Ó, piada. Tá, vamos. Cara, e aí eu vi que tem tipos de anarcocapitalismo, né? Tem subdivisões. Eu não posso dizer que são divisões do anarcocapitalismo, porque na real existem muitos tipos de anarquismo, na real. É. Tipo, sim, eu falei errado, burro. É anarquismo mesmo. É, tipo assim, o anarquismo, o anarcocapitalismo, né? É uma divisão em si, né? É, o anarcocapitalismo ele deriva de duas premissas. Ele deriva dos axiomas, né? Do anarcoindividualismo, que é a anarquia individual, no caso, você é o seu mestre e só você pode mandar em você, a menos que você concorde com alguém em alguém mandar em você voluntariamente, etc, sabe? Mas, por suma, você é dono de você e ninguém pode ter controle sobre você a não ser você mesmo. Enfim, isso é o anarcoindividualismo. É a anarquia que é voltada para o indivíduo. Uhum. E é uma mistura do anarcoindividualismo com as funções econômicas, né, os planos econômicos austro-libertários, né, que no caso é livre mercado, sem regulação nenhuma. E isso daí casa certinho, tá ligado? Quando eu digo casa, é porque ambos são a defesa do indivíduo, ambos não violam a propriedade de ninguém, não agridem ninguém, e eles combinam exatamente, parece que foram feitos um pro outro, sabe? Era questão de tempo até alguém juntar os dois. Então Sim. É muito esquisito isso pra preparar, pra perceber que, tipo, uma coisa que surgiu em 1600, 1700, e uma coisa que foi surgir lá em 1910, pudessem se juntar uma hora pra virar uma coisa, tipo, perfeita, assim, combinada, sabe? Certo. O que, assim, seria possível um anarco-comunismo? Cara, anarco-comunismo já teve um exemplo. Você pega aí a Colônia Cecília, Colônia Ceciliana, não lembro, teve aqui no Brasil. Foi bom no começo, admito isso, no começo foi super bom. O que seria, essa colônia aí? A colônia siciliana foi uma época que a galera que estava no Brasil queria fazer uma colônia comunista, né? A galera que estava vindo da Europa. Uhum. E eles pediram um tratado, acho que para o Dom Pedro II, eu não lembro quem, pra falar assim, ah, por favor, deixa a gente ter nossa colônia anarco-comunista em paz. Aí o governo foi enchendo tanto saco o império, né? Falaram, ah, beleza, pega aquela merda do lugar lá e faz o que vocês quiserem. Pô, eu faço assim. Aí, é, monarquia é, não passa de um governo privado, literalmente. Enfim, eles ficaram de saco cheio e falaram, ah, pega aquele canto lá e faz o que vocês quiserem, foda-se. Não vem pedir ajuda pra mim depois. Aí eles falaram, ah, beleza. Aí, beleza, no começo deu certo, tá, teve infraestrutura, eles conseguiram alocar alguns recursos corretamente, mas não deu, não deu... O que aconteceu? Não deu 2-3 anos, começou a ter fim dos recursos, né? Os recursos de comida, tudo começou a acabar. Não tinham como alocar mais recursos por conta que eles partiam da premissa de que existia a igualdade de recursos. Isso daí é literalmente, fisicamente impossível. Então, eles tinham que fazer acordo com cidades próximas. As cidades próximas negaram ajuda, porque falaram, ah, vocês quiseram se isolar aí, vocês se isolam. Eu não vou vender, problema de vocês, resolvam sozinho. E tá certo, se eles quiserem, eles não vendem, se quiserem, eles vendem. Eles não estão matando ninguém, eles só optaram por não vender. Acabaram que deu um caos, teve morte de criança, etc. E a colônia se desfez. E aí o império estabeleceu aquela área lá como uma pequena cidade lá, e aí depois começou a ter livre comércio lá naquela cidade. A galera começou a ir, crescer casa, crescer comércio, e aí deu certo. Caramba, então tu quer dizer que o comunismo não dá certo nem misturado com a anarquia, é isso mesmo? É, não dá. Sabe por quê? Porque eles fazem algumas coisas, tipo, algumas premissas que eles defendem estão certas e outras totalmente erradas, são impossíveis, mas tem umas que dá pra concordar e tem outras que não dá pra concordar por provas físicas. Tipo, igualdade de recursos. É impossível você fazer uma igualdade de coisas naturais, sendo que existe um limite nas coisas naturais, sabe? Sim, sim. Se eu for, acho que não... Todo mundo tem que ter nessa vila 10 bananas, cada um. Aí chega lá, a árvore para de dar banana, ou a árvore dá 9 bananas num mês ali, aí os caras vão fazer o quê? Ué, a natureza está aí agindo contra a revolução, mata a árvore, e eles ficam sem a árvore, fica sem 0 bananas e morre de fome. E até que pra tu alcançar a igualdade, tu tem que nivelar a ambição das pessoas por baixo, né, cara? Pra tu ter uma igualdade. Sim, e você tem que também, é que nem eu falo, é imposto à força. Tudo bem, o anarco-comunismo, até onde eu dei uma pesquisada, assim, dei uma lida nos livros, principalmente do Piotr Kropotkin, que ele fundou a escola anarco-comunista, é considerado a primeira anarco-comunista. Ele defendeu o anarco-comunismo, no fim ele foi traído ele foi considerado traidor da pátria comunista e foi morto no paredão. Ok. E o que acontece? De acordo com o que eu entendo, o anarco-comunismo ele é de curso forçado, por quê? Porque o anarco-comunista ele não quer acabar com o Estado. Ele diz que o Estado só existe porque o capitalismo existe. Logo, eles querem acabar com o capitalismo em vez de acabar com o Estado. E isso implica em acabar com o capitalismo, implica com eu não posso fazer trocas voluntárias, porque isso seria capitalismo, logo eu teria que ser obrigado a não fazer trocas voluntárias. Isso aí é na concepção de alguém que não entenderia o que eles querem dizer, porque os comunistas, o anarco-comunista, ele pega a premissa de capitalismo pela base marxista. O marxismo entende capitalismo como Estado mais grandes corporações. A economia austro-libertária, o anarco-capitalismo, o anarco-individualismo entende o capitalismo como trocas voluntárias entre indivíduos. Fim. Uhum. Não precisa nem envolver dinheiro. É tipo, ah, você levanta essa cama aqui pra mim, que eu troco a resistência do chuveiro. Ah, beleza, isso daí é capitalismo, é troca voluntária, fim. E aí eles querem acabar com o capitalismo de dinheiro, de você... grandes empresas, só que cai numa contradição, porque... Você queria acabar com o capitalismo, implica que você queria acabar com a troca voluntária. Aí cai no argumento circular, aí vira um sofisma, sabe? Uhum. É que eu falo, eu não vou impedir ninguém. Não vou impedir ninguém de fazer um anarco-comunismo dentro da casa deles, dentro do terreno deles. Só depois não vem me pedir comida, né? Não vem pedir comida e não venha... E não obrigue ninguém a participar, sabe? Deixe as pessoas quererem participar do seu anarco-comunismo por vontade própria. Só isso, cara. Só isso. Sim, sim. Exato. É isso. E o que tu me diria do anarco-feminismo? Sei lá, velho, loucura. Não existe. Loucura? Ah, loucura, mas... Loucura porque o anarcofeminismo, ele parte de uma premissa coletivista e o coletivismo necessita de influência do Estado, como que alguma coisa anárquica necessita de influência estatal. Ah, mas nem se organizar certinho, não tem como. Cara, se organizar certo, elas vão lutar por que direito? Os direitos naturais já existem, elas vão lutar por que direito? Sobrepor sobre alguém? Beleza. Cara, e aí, Douglas, tem alguma coisa pra falar? Cara, tá chovendo pra porra aqui, mano. Pode falar. Esse é meu comentário, aqui também tá chovendo, cara. Aqui não. Aqui quando chove é pra acabar o mundo. Ah, eu lembrei de uma coisa que eu ia falar, nossa, muito tempo atrás. Fala. Sobre um assunto que a gente tava falando sobre pirataria, né, de propriedade intelectual. Sim. E tal. Tem uma empresa muito famosa que conseguiu basicamente quase, né, acabar com a pirataria de um jeito também criativo. Eu acho que assim, Netflix. Como você vai falar, sabia. Netflix. A galera prefere assinar Netflix do que baixar filme pirata, porque baixar filme pirata demora mais. Sim, é. Vale muito mais a pena você pagar 20 conto por mês do que você ficar tipo, toda hora tendo lá 3 horas pra baixar um filme. E a maioria das pessoas são inclusas, né? Elas acham que isso... Sim, porque esse negócio de você ter streaming, você fala assim, você pegou um negocinho, o cara te recomenda, sei lá, você vai assistir a série, sei lá, Doctor Who. Beleza, você assistiu, o cara fala, assiste Doctor Who, é legal. Aí você vai lá, se você não é um assinante, por exemplo... Caraca, vou ter que baixar o episódio. Beleza, 3 horas lá baixando o episódio porque minha internet é lenta. Putz, não gostei, gastei 3 horas da minha vida à toa, vou ter que baixar, excluir meu PC e tal. Com a Netflix você tipo, paga 20 conto por mês pra você assistir o primeiro 2 minutos, não gostou, pá, tchau. Já vai pro meu. Não é nem isso. Lembra que a Netflix tem o primeiro mês grátis, então tu pode gastar nada por um mês lá pra testar o que você quiser, enfim. Então, daí não se aplica a só a Netflix, também se aplica a Amazon Prime, se aplica a um monte de rede de streaming, se aplica também a Spotify, competindo com o Deezer, competindo com o YouTube Red, competindo com um monte de lugar. Aí acaba que, além de ter um monte de promoção, tem teste grátis, e as pessoas ficam com preguiça de piratear e acabam optando por pagar um valor extremamente baixo para ter um conteúdo mais fácil. Porque, economicamente falando, existe não só o cálculo de valor de uma coisa, mas existe o cálculo de, como que é? Alocação, mais tempo gasto naquilo, mais valor e mais trabalho, alguma coisa assim, que você tem que ver o tanto de trabalho que vai dar para alguma coisa, qual que é o valor daquilo, o tempo que você vai gastar naquilo e como você vai gerenciar aquilo. Dependendo de como que é, o Spotify fez isso muito bem. O Deezer fez isso muito bem, um monte de lugar fez isso muito bem. Por um preço extremamente baixo, tu consegue alocar música no seu celular de um jeito muito fácil, por menor tempo, e pode ainda ter uma versatilidade de música, você pode deslocar ele pra qualquer lugar, entendeu? Cara, sabe uma coisa que eu lembrei agora? Não foi exatamente ao mesmo tempo que a Netflix chegou no Brasil, mas um tempo depois até... O Dória, ele queria taxar a Netflix. Não sei se vocês viram isso. Ah, Dória. Dória. Famoso liberal que tem que taxar tudo. Ele queria... Ele teve alguma coisa lá com táxi também, Uber. Eu lembro disso. Mas, cara, e uma dúvida que eu tenho. Assim, pra acabar com os governos, tipo, uma boa maneira não é o separatismo? Tipo, quanto cada vez mais separados forem os territórios do governo... Não é mais fácil derrubar ele? Quem é? Aladim não conversa. O que acontece? Pera, deixa eu fechar a porta aqui. Beleza. O que acontece é que, assim, que nem eu falei sobre separatismo, você é impossibilitado de se separar, que nem eu falo. Pensa. Por que o separatismo é bom? Porque você dá menos poder de governança territorial sobre uma única pessoa. Sim. Pensa, se o Brasil fosse separado entre Sul, Nordeste, tipo, todos os lugares, o Bolsonaro ia só governar Brasília. Ele ia ser presidente só de Brasília. Ele não ia ter poder, mas em lugar nenhum. Sim. Agora não. Temos que unificar Ai, temos que coletivismo, coletivismo, ai, come meu cu, coletivismo. Aí o que acontece? O Bolsonaro é dono de uma parte extremamente gigante, que é incalculável para uma pessoa ser dono de tanto terreno assim. Sim. E se torna injusto, porque o cara pode dominar um terreno gigante e diminuir as chances de uma pessoa ter defesa. Exato. E também eu não quero fazer parte do mesmo país que baiano, né? É um... Pode ser isso também. E sabe o que é melhor? Se alguém achar ruim ouvir esse podcast até aqui, que eu acho difícil, mas foda-se se alguém... Ah, todo mundo ouve, cara. Que isso? Se eu mundo... Ó, é que nem eu falo. Achou ruim que falou de baiano? Achou? O problema é seu. Palavra não agride ninguém. Agressão verbal não existe. Ai, mas machuca os sentimentos. Não. Não, não existe. Não existe, a pessoa que se ofendeu, na verdade, também. É que nem eu falo. O crime é você. Crime é fraude. Quando você agride alguém verbalmente, você não tá. Ai, a pessoa fala, ai, me senti fraudada. Você fala, ai, me senti ofendida. E eu você fiz fraudou meus sentimentos. Era isso que eu ia falar. Tem a diferença entre fraude e agressão verbal, que normalmente a galera também esquece. Tanto é que eu fui no rolê libertário lá que teve em São Paulo, foi eu, o Douglas, e a gente foi sair pra comprar umas Pepsi, né, porque livre mercado, né, a gente pagou R$5 numa Pepsi em vez de pagar R$5 numa lata. Beleza. E a gente saiu conversando sobre isso, de negócio de fraude, agressão verbal, e que eu tava argumentando contra um cara que era de um canal anarquista libertário, né, um anarco-libertário. Ele falou, Douglas, existe... agressão verbal, eu falei, não existe, ah, mas viola o PNA, não, porque o PNA foi refutado pelo Hoppe, e o Rothbard assumiu que o PNA foi refutado. O Rothbard falou, o Hoppe conseguiu aprimorar e refutou minha tese, eu fico feliz disso, porque ele conseguiu aprimorar uma coisa que é minha. Sim. E aí o cara, não, mas só vale o autor que você tá escolhendo. Eu falei, mano, aí o cara começou a inventar, falou assim, se eu falo que o seu restaurante tem rato e barata, mesmo não tendo, ele vai ferir, vai ser uma agressão verbal, porque ele vai estar ferindo a propriedade que as pessoas vão parar de ir no seu restaurante. Falei, aí é fraude, é agressão verbal. Sim. Se o cara não conseguir provar que tem barata, tudo é fraude. É um crime de fraude, é um crime de falsa informação. Reputação não pode ser crime, você xingar alguém não pode ser crime, porque reputação é subjetiva. Não, você não é dono da sua reputação. Quem é dono da sua reputação são as pessoas que determinam ela, não você. Pode crer, cara, pode crer. Concordo com tudo isso aí, bicho. Será que eu sou um anarcocapitalista? Tô com medo. Vamos ver, cara. Quando eu separar o meu estado, se ele não der certo, aí eu viro ANCAP. Detalhe, eu sei que tu já passou por um monte de processo de intimação extremamente merda. Sim, sim. Se fosse um anarcocapitalismo, velho, ninguém ia ligar, eu acho. Disso. Na verdade, o pessoal podia até ligar, mas não ia poder te criminalizar por palavra. Não, mas sabe o que eu acho que é, cara? Porque o negócio que eu fui lá intimado, tipo, ninguém realmente se importa, tá ligado? Se cada um vivesse a sua vida, as pessoas iam estar ocupadas demais, entendeu? É porque alguém enviou pro Ministério Público, o Ministério Público tem que pagar de correto, e aí aconteceu, sabe? Aham. Mas é isso aí, cara. Então... Acho que já deu uma hora quase. Tem mais uns 5 minutos aí pra gente falar. Ah, considerações finais, então? É, pode ser. Eu queria... Cara, qual é o do... O que tu tem pra dizer às pessoas que falam... Que acham bizarro My Little Pony? Cara, eu tenho assim, velho. Assiste o desenho de cabeça aberta, porque eu era muito cabeça fechada. Não querendo pagar de SJW nem nada, porque... É muito profundo pra você, entendeu? E porque eu conheci o My Little Pony, na real, eu comecei a gostar por causa de um YouTube Poop do Dino Derp, cara, que meu amigo me mostrou. Sim, eu conheço, cara, eu conheço. Então... Eu acho que era do Faustão, My Little Sim, Faustão. Sim, era o My Little Faustão. Então, tipo, eu comecei a curtir por conta de um YouTube Poop. Eu falei, pô, a abertura é legal, tem uma guitarra ali, né, na abertura, sim. Tem uma música meio rápida. Eu falei, beleza, né? Então, falei assim, beleza, vou dar uma chance pro desenho aí. Aí eu assisti, eu falei assim, vou assistir 1-2 episódios no máximo, porque o primeiro e o segundo episódio de toda a temporada, eles são 2 episódios em 1, que é tipo, tem a continuação, um ou outro, tipo, to be continued. Eu falei, vou assistir 1-2 episódios. Quando eu vi, eu já tinha assistido 4 temporadas já. Putz, é e o aí, caraca. Depois das quatro temporadas, tá agora na oitava temporada. Nesse ano, 2019, vai começar a nona temporada e a última, infelizmente. Mas o My Little Pony não é só um desenho, assim, que nossa, um desenho é legal. Infantil, bobo, assim. É, ele tem um monte de mensagem, incluindo o primeiro e o segundo episódio da quinta temporada, que eles refutam o comunismo. Eu não estou de zoeira, eu estou falando sério. Beleza, qual é o episódio? Qual é o número? É o episódio 1 e 2, que é o episódio certo. 1 e 2 são episódios da quinta juntos, temporada. Da quinta temporada. Eles refutam o comunismo e eles mostram que nada pode ser imposto sobre ninguém. Eles literalmente definem o libertarianismo, o anarcocapitalismo. Enfim. Vou começar a passar esse episódio pro chato do meu Twitter agora. Então, enfim. E é isso, cara. E o negócio, ele é uma engraçado, porque o My Little Pony fez uma comunidade inteira se juntar voluntariamente e descobrir os seus próprios talentos. Tipo, a galera que não sabia nada descobriu que era bom em produção de vídeo, outra descobriu que era produção de áudio, pós-produção. Um conseguiu descobrir um talento de animador, outro conseguiu talento de dublagem, outro conseguiu virar músico, outro conseguiu virar vendedor, etc. Sabe? Foi uma coisa, é meio insano de falar isso. Tipo, eu ia falar o argumento do My Little Pony, mas o que eu ouvi falar do My Little Pony é... Tipo, eu também achava meio bizarro, assim, porque eu achava que era só um desenho bobo e tal, e não teria por que adulto ver, adulto. Mas aí eu vi um cara falando assim, não, mas tipo, não é só uma história rasa, é um tipo, tem personagens, entendeu? Tem... Não, todos os personagens têm história, tem um background, e a história, tipo assim, tem uma acontece, história, né? Tipo assim, acontece algo na primeira temporada... tem influência na oitava temporada, não tô zoando, tipo, o negócio... É, não é um... Ele tem continuidade, ele não é um negócio que, tipo, aconteceu em episódio e nunca mais vai acontecer, ligado? Ah, então, tipo, é uma história, é uma trama ele mesmo. Ele é uma trama que foi bem desenvolvida, assim, tem bastante vilões e tal, eles ensinam que nem sempre os vilões dá pra recuperar e precisam ser mortos, eles precisam ser abatidos, eu não tô zoando, isso daí tem no filme. Precisa remover fisicamente os... Exato, exato. E é isso, cara. Eu não quero roubar muito tempo de consideração final do Douglas, não, também. Então, vai não, lá. Tem, falou. É, tem 3 minutos aí, Douglas. Já falou alguma então, coisa? Peraí. Então, eu sou. Então, peraí. Spike. Meu nome no Facebook tá Piazon Guilherme. Eu vou botar os links, cara. Se vocês quiserem. Se vocês quiserem, eu boto o link aí das redes viadais. Pode ser? Eu espero que vocês não tenham sentido minha falta e pode botar sim. Beleza. Cara, então aproveitando os últimos minutos aqui, o que eu ia falar? Ah, tá. Só pra perder todo o meu público aqui agora, não tem diferença nenhuma de My Little Pony pra anime, tá? É a mesma coisa. É, literalmente. Só pra perder o resto, só perder o resto que você já tá quase perdendo, racismo não é crime, tá? O que que não é crime? Racismo. Agora acabou. Não, mas os meus ouvintes são uns caras estranhos, então... Racismo e preconceito não é crime, é apenas uma opinião que não ofende a propriedade, não agride a propriedade de ninguém. Pode se sentir ofendido, mas não tá agredindo a sua propriedade. Sim, é. Sabe o que eu acho esquisito? É que nazismo é proibido, mas tem Partido Comunista do Brasil, sendo que os dois nem. Sabe o que é engraçado? No Brasil já teve um Partido Nacional Socialista, só que eles não associaram o nome nazismo. Assim, era um que tinha negócio verdinho, né? Era um uniforme verde, não era? É, eu acho, integralismo, sei lá. Acho. Deve ser. Acho, não, integralismo era fascista, literalmente. Mas... Ah, certo. Mas é isso, cara. É, My Little Pony e anime é a mesma coisa, a diferença é que um é produzido no Japão e outro é no Canadá. Tem uma média... A média do podcast são 30 pessoas ouvindo isso aqui. Eu tenho quase certeza que 25 é aqueles caras que tu tá andando na rua e tu fica com medo, entendeu? rapidão, uma coisa, pra acabar de vez mesmo. A fandom de My Little Pony é maior do que a dos otaku, tá? Maior quando... Peraí. Chamou pra porrada. Maior em número de gente, tá? Chamou pra porrada. Falou que é Avatar, merda. Avatar, a lenda de Aang, a melhor animação ocidental. Acabou. Não, aí você tá errado. Desculpa, aí você tá errado. Galera, é Steven Universe a melhor. De verdade, isso daí eu concordo aí, ó. Steven Universe. Muito bom, os últimos 4 episódios aí que lançaram, foi um especial de 40 minutos, não tô zoando, eu assisto o desenho, mas não acho que ele é o melhor. Steven Universe, tu assiste esse? Eu assisto, mas eu não acho que ele é o melhor nem de perto, mas eu acho que é legal. Eu acho que o Steven Universe, ele só é famoso porque ele faz média com SJW. Porque... É o Pink Money. É, os bichos são igual os SJW, colorido, estranho. É. Mas eu falo, mano, é inteligente, mano. Eu não, nem culpo os caras que produzem o bagulho. Eles são inteligentes, conseguem alcançar público mais fácil. Desse jeito, ganha mais dinheiro fácil. Não, ah, acho que isso aqui vai ser um podcast politicamente correto e Pink Money. Aí, quem sabe dá certo. Bota um título bem tendencioso, assim, tá ligado? Quem sabe dá certo. Podcast politicamente correto. Já começo falando que racismo podcast é das aí. Podcast das manas. É. Não, é podcast X... Das Manex lá, uns X, assim. Sim, sim. X-Men. Então é isso. Mais alguma coisa? Ah, sei lá, cara. Imposto é roubo, sonegar é legítima defesa, o Estado é uma quadrilha e tem que acabar amanhã. Tem que acabar ontem, né? Tem que acabar ontem. Tem que acabar ontem. Beleza. Então é isso aí. Acabando por aqui. Acho que deu 1h30. Se pá, eu posto hoje. Se eu não postar hoje, ninguém me paga também, então não sei. Autonomia aí. Autonomia, né? E tudo. Então é isso. Tchau.